point. Só autorizando para a rua Leda e a parte Leda Mótica. Ok, Leda, pois Leda Mótica, obrigado. Autorizado com latitude na 0, vento variável, longitímetro na 0 na 3. Bom, 1 na 0, 1 na 3, 1 na 3, 1 na 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Zero decolado aos 28, chame controle Salvador na frequência 120, decima 80. 208, vai chamar o controle 3. 520, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Delta 3530. 520, boa noite, contato caderno de decolagem, vou para nível de voo 370, após 2000 pés, vou direto Jamo, após Jamo Aracaju. Agora Jamo então está presente, após Jamo Aracaju, Delta 3530. Salvador, bom dia, TAM 38 no meio. TAM 38 no meio, bom dia, senhora identificação, deixa para 2.000 pés, 2 dunas do chino 013, padrão. 2.003, voando duna, obrigado, TAM 38 no meio. Uno 173, chama centro Recife, 125, decimal 10, alterna 128, decimal 35. 25101, poderia confirmar secundário para o gol 173? 128, decimal 35, é frequência secundária. Secundário 128, decimal 35, gol 973, bom dia. Chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545-2685, obrigado, boa. Bom dia. 18 no meio, está autorizada para o São José de Salvador, reporte estabilizado. Vou entrar estabilizado, está 38 no meio, obrigado. Afirmativo, senhorita. Vai ter final de procedimento hoje na noite, calma. É, no incêndio 18. 95. 18. Boa tarde. Boa noite. Para o Galeão autorizado, via Pesulo 44, é Porto Seguro, 99857, Mou Sul. Nível de voo autorizado 360. Saída São Rumo no Leda Dófilo, com direita aceptando Pesulo 44. Decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponder 54 no 5, controle Salvador, perna frequência 120.80. Salvador, o TAM 3816. Upper Zulu 44, segura, Upper November 8, 7 Moussu. Decola da Pistona 0 com curva direita, perfil. Campo 1, Leda, Toclo. 54, no 5, transponder 208 com controle, a posição 3. Pô, no 561, o contagiamento está correto, na posição 03, está em chamar, obrigado. TAM 3816, na escuta da torre. Ah, estabilizado, senhorita. Tá 3216, tráfego de estado autorizado, voo pista no 0, vento calmo, o agente de altímetro no 0, no 3. TS, posto 3816. Thank you. feedback e reacionamento. Número 561, no livre acionar, chame para um táxi. Eu vou chamar táxi, bom. Táxi Gol no 561, tem 161 a bordo, 3 horas e 33, alternando o campo de lança. Gol no 561, autorizar a táxi até o ponto de espera, reporte quando lá pronto. Até o ponto de espera, lá reporta pronto, Gol no 561. Alinha mantém 5-0, Golo 5-1. Golo 5-1, autorizado, decolagem pistola 0, vento calmo, roda de altímetro no 0 na 3. Iniciando decolagem, Golo 5-1. Golo 5-1, decolado ao 0600, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 08. Bom dia, 5-1, no contato radar, sob a via saída São Vuna, nível 360. Uno 561, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternativa 128, decimal 35. 5-1-2-8-3-5, obrigado, Molinho. Controle, bom dia, é Oscar Charlie Delta. Opa, meu Oscar Charlie Delta, prossiga. Oscar Charlie Delta para reboque, da rebota 12 para a posição 3 do pátio 1. Oscar Charlie Delta, autorizado, início do reboque da remota 1-2 do pátio 1 até o gate 03, reporte término. Oscar Charlie Delta. Salvador, 1-1-61. Prossiga. Informação, Charlie, autorização para Guarulhos. Volume 1 autorizado Salvador Guarulhos, via peso 10, Taubaté. Nível de voo autorizado 360. Redação voo 1. Leda, Motiva, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5423, controle Salvador pela frequência 120.80. Voo no 1B1, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 10, Taubaté. Decola da pista da Sambo 1, Leda, Motiva, aciona 5423, controle 208. 5423 no transponder, voo 1 no 61. 5423. O 61 no condicionamento está correto, a posição 04 está me pronta. Para pronto. Salvador, voo no 1B1 para o pushback acionamento, gate 4. Voo 1161, livre sonar, chame para um táxi. Chamar para o táxi, 161. Chave Delta, reboque finalizado na ponte número 3. Sim, Papa Romeo Oscar, Charlie Delta, ciente do término do reboque no 03. Então, 3601, boa noite, informação, tá, ele confere. Para Serra Brava, Serra Papá autorizado, via Pêsulo 10 por base, Pêsulo 16 pós-MU, DCT Confins, DCT Chomódia, Pêsulo 30 em Tite. Nível de voo autorizado 360, saídação Uno, Leda Motiva, da cola da pista no zero, com primeira curva à direita. Transponder 5425. Controle Salvador, perna frequência 120.80. São Voo 1 no para o táxi no 161, temos 163 a bordo, alterno Galeão com 4 horas e 8. 161, autorizar táxi até o ponto de espera, reporte quando lá pronto para decolagem. Vou entrar no ponto de espera pronto. O TAN 3601 no solo, torre voltando. Só confirmando após confins, a posição é Xomod, X-Way, Oscar, Mike, Oscar, Delta. Correto, TAN 3601 no chame pronto no 05. Próximo ponto de espera, pista 10, pronto. Por 1-1, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, 10, 1-1.